meu sapé com beijo. É bailão, é rodeio, festa de peão também tô no meio. É bailão, é rodeio, festa de peão também tô no meio. É bailão, dentro do salão.